sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor, tô sofrendo de amor. Fogo e remédio na vida noturna, caiu na louca, guarda aqui na zona sul. O ador do amor, é bom do amor, e a gente busca. Fui curador desse mal de amor, na rua de azul. Vou me dormir, aí é bom, minha mulher. E a dama da noite estava comigo. Também vou embora, pra mim também tá ruim. Fechar as portas, sozinho eu tive que sair. E sair de que jeito, se não tenho rumo, sei pra onde vou. Com pensamento, lembro que estou numa boate. Desnando do estúdio super eletrizante do Acará. E quando a noite brisa, caiu na loja. Todo dia o rosto pra casão. Vou me dormir, aí é bom, eu me lembro. E a dama da noite estava comigo. Também vou embora, pra mim também tá ruim. Fecha as portas, sozinho eu tive que sair. E sair de que jeito, se não tenho rumo. Lembro que estou numa boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer. Qual é o nome daquela mulher na pedra noite, na boate azul. E essa também vai tocar o paredão de ouvido. Nosso Fox cabuloso. Paredão, o Fox cabuloso. Ei!